nome de Ultra Promoções. Isso é Solange Almeida. A Sol que vai esquentar o clima nesse verão. China CDs, Gigi Flores Inibidores Brasil. Vem pra Sol. Só quer contar grandeza, dinheiro e poder. Nem falar das coisas do coração. Esse teu papo bobo sem ter nada a ver. Vai é me dar antes, você pode crer. Vai jogar luz pra outro. Eu não vivo de ilusão. Vai jogar luz pra outro. Assim você não me conquista. Não. Ai, papai. A Sol vai esquentar o clima no seu verão. Solange Almeida. Vem com a Sol. Só quer contar grandeza, dinheiro e poder. Nem falar das coisas do coração. Esse teu papo bobo sem ter nada a ver. Vai é me dar antes, você pode crer. Vai jogar luz pra outro, eu não vivo de ilusão. Vai jogar luz pra outro, assim você não me conquista. Não, o meu amor tem valor, mas não tem preço. Não, o meu amor tem valor, mas eu não vendo. Não, o meu amor tem valor, mas não tem preço. Não. A Sol que vai esquentar o clima nesse verão. Vem pra Sol.